Estamos de volta com o Rádio Fiscar Convida. Hoje a gente recebe a pesquisadora, professora aqui da UFSCar, Vera Cepeda. Professora, os dois mandatos do presidente Lula, que estão se encerrando agora no final de 2010, eles marcaram que tipo de mudança ou se marcaram alguma mudança significativa no modelo de desenvolvimento em relação ao que a gente tinha com o Fernando Henrique Cardoso lá nos anos 90. Qual que é a sua avaliação desse processo? Eu sou muito cautelosa para fazer esse tipo de análise por alguns motivos óbvios. O primeiro deles, nós estamos falando com um processo em andamento. Uhum. Então, pesquisador, quem faz estudo sobre processos históricos, sabe que processos quentes são muito difíceis de você pegar. Uhum. Os processos precisam ter longevidade, seriação histórica, porque aí fica mais claro perceber o que era importante mesmo e fundamental em cada momento. A experiência que a gente tem de trabalhar assim, em tempo real, em tempo presente, é também ser fortemente contaminado por uma discussão que é do senso comum, a discussão que as pessoas normalmente fazem, que a mídia faz, assim por diante. É difícil a objetividade e a neutralidade. Então, esse é um problema, por isso que eu acho que às vezes tem comentários ou análises que eu olho e falo, pô, mas não é possível, isso é mais ideológico do que teórico. Mas eu acho que isso é normal, porque nós estamos falando de algo que está em gestação, que está acontecendo. Sim. A segunda questão é que nós estamos tratando de políticas que também não terminaram e que tiveram um peso ideológico enorme. A gente acabou de sair de uma eleição presidencial e não adianta dizer que uma avaliação sob governo não impacta em resultado eleitoral. Então, a gente fica eu fico um pouco constrangida, mas eu vou tentar vencer o constrangimento e dizer aquilo que eu, com certeza, olhando como pesquisadora, posso dizer, olha, aqui é tal coisa e ali é tal coisa. Perfeito. Fico imaginando que não dá para comparar as tarefas que os dois, porque curiosamente são dois mandatos e dois mandatos, né? É. Então, vou falar assim, dois governos, governo FHC e governo Lula. Uhum. Não dá para comparar as tarefas que os dois governos tiveram que enfrentar. O governo Fernando Henrique teve um desafio enorme, que era reequilibrar as contas e o processo, a saúde da moeda, as relações de paridade, o processo de... Isso é a base para qualquer economia acontecer. Com certeza o Fernando Henrique pegou o país numa situação e devolveu o país em outra situação. Completou tudo o que tinha que ser feito? Não. Mas fez uma coisa fundamental, deu rigidez às nossas estruturas monetárias, econômicas e assim por diante, criou um certo modelo, que até alguns, nesse confronto ideológico do qual eu não gosto muito de me meter, nesse último confronto político-partidário recente, o pessoal diz assim, mas afinal de contas o governo Lula não fez nada diferente do governo Fernando Henrique. Pelo amor de Deus, nesse campo não pode. Sabe, na saúde da moeda, nas relações do fluxo de caixas nacional e internacional, no problema de responsabilidade tributária, não tem como mexer. Isso é a única coisa que faz uma economia e a capacidade de gestão de um Estado funcionarem. Tem que ser mantidos. São ganhos de um governo? Não, são ganhos de uma nação e tem que ser preservados como tal. Claro que independente de que tenha havido caixa ou não tenha havido caixa, que o foco do governo Fernando Henrique tenha sido numa direção ou noutra, independente do que justifique, a verdade é que o governo Fernando Henrique não colocou mãos à obra às tarefas de retomada do desenvolvimento. Ela teve a tarefa de saneamento. A tarefa de retomada do desenvolvimento, me parece, acompanhando o que vem acontecendo, ficou a cargo dessas duas gestões do governo Lula. Acho que as pessoas também entendem um pouco... complicado, me incomoda um pouco uma certa ideia de que governos federais podem tudo. Não podem. Nós temos governos fortemente manietados por restrições de ordem jurídica, de ordem política, porque senão os governos não funcionam. Então, mesmo falando, ah, isso é uma conquista do governo Fernando Henrique, é uma conquista do governo... Não, é conquista de um arranjo político no período histórico daqueles governos. Se a gente tirar os movimentos sociais, se a gente tirar o diálogo que o governo Lula fez com todas as estruturas da sociedade, com uma certa mudança de paradigma, de uma certa mudança da ordem internacional, é óbvio que as políticas não poderiam ser realizadas e nem teriam aderência, elas não seriam aceitas pela sociedade. Então é como se fossem momentos históricos e as pessoas costumam. Isso me incomoda muito, principalmente na área das ciências humanas, porque o especialista não pode fazer esse tipo de coisa. Tem que entender que é o arranjo, e o arranjo impõe limites, como abre possibilidades. E se você tem Kairós, você se apropria bem desses movimentos. Os governos não têm essa capacidade, aí a gente poderia cobrar, mas também se a sociedade aceitaria, tem alguma coisa errada com a sociedade, né? Então, pensando nesses dois termos, né? São tarefas diferentes, eu penso que a retomada do duas coisas importantíssimas que foram consolidadas no governo, no último governo, que foi do presidente Lula, e uma abertura. O que foi consolidado? A engenharia democrática. Com certeza, nós vivemos outro momento de cultura política e institucional neste país, né? Eu acho que uma certa uma recuperação da imagem do espaço público, com muita corrupção, com muita denúncia. Olha, sociedades saudáveis que estão em processo de ajuste, se isso está tendo visibilidade, está tendo algum grau de mecanismo de solução, isso é bom. Isso é bom, até porque você não cria um Estado patrimonial como o brasileiro. São 3 séculos e meio de Estado patrimonial. Não se desmonta de uma hora para outra. Não se desmontam fatos geradores do ponto de vista histórico assim, né, com um piscar de olhos. Então, eu acho que tem um movimento de revitalização de tudo. Dos direitos, em todas as ondas, estamos numa nova onda, né? A quarta onda do direito são os direitos simbólicos, que são os direitos à diferença, à identidade. Me parece que é uma sociedade que ainda vai ter que enfrentar, no campo da cultura política, né, que ela foi aberta pela engenharia democrática. Vou fazer uma provocação, talvez eu me arrependa, mas vou fazer uma provocação. Neste momento, o problema da cultura democrática brasileira vai enfrentar um sério risco. Até que ponto problemas de ordem subjetiva, como cosmovisão, ser favorável ou não ao aborto, definir ou não definir a vida, definir ou não definir um padrão normativo de sexualidade, definir ou não definir a existência de explicações religiosas e metafísicas. Se a sociedade brasileira não aprender que isso é do domínio privado, é um direito dos indivíduos no exercício da sua existência, não pode contaminar o Estado. Porque o princípio da democracia é o princípio da tolerância e do direito a ter direitos. Se eu coloco o meu projeto ideológico impedindo a realização do projeto ideológico do outro, eu não estou falando mais de democracia, eu não estou falando mais de Estado de Direito. Então, o que eu penso aqui no Brasil é exatamente essa pluralidade, essa vitalidade das várias identidades, das várias visões de mundo, dos vários desejos que têm que estar abrigados e defendidos no mesmo complexo social, está implicando nesse novo, que eu acho que vai ser um salto. Como é que nós vamos, como é que nós vamos resolver esse impasse? Porque nós corremos um risco à esquerda e um risco à direita. Um risco à esquerda não ter regra nenhuma, digamos assim, um risco de perder o princípio da sociabilidade, onde todo mundo pode tudo sem regra normativa, mas do outro lado é o princípio do fundamentalismo. Tem que haver uma forma de equilíbrio, que eu acho que o direito internacional encontrou há muito tempo, né? O mínimo ético irredutível. O meu direito não pode tirar o direito do outro. Agora, nenhum direito também se torna coercitivo para o outro. Então, eu acho que no campo da cultura democrática, os últimos 20 anos, mas principalmente os últimos 10 anos, tem criado a toque de caixa, uma mudança qualitativa na cultura política brasileira, e que nós vamos ter que administrar, porque essa é uma tarefa geracional. Levam-se pelo menos duas gerações até que um Estado, né, uma cultura política, vire de uma coisa para outra. Do outro lado, com certeza, a gestão dos dois últimos governos abriu uma coisa muito interessante, que é retomar um planejamento sobre o processo de recuperação do desenvolvimento econômico. Uhum. Aqui cumpre notar um deslocamento que me parece importantíssimo. A ideia de desenvolvimento mudou. Desenvolvimento não é mais crescimento econômico. Desenvolvimento é inclusão social, é distribuição, uhum, é incorporação, é pensar de fato a ideia de nação enquanto nação. E, ao mesmo tempo, o governo democratizou a sua gestão do desenvolvimento, porque ele não trabalha mais com desenvolvimentismo, mas trabalha com a ideia de vias de desenvolvimento, que contempla tanto uma visão mais conservadora da economia como uma visão mais progressista, como, por exemplo, pensar a economia da inovação. A economia da inovação pode ter um alcance e significar uma coisa que é interesse específico do empresariado e do capital. Uhum. Mas essas vias de desenvolvimento estão falando em distribuição de capital intelectual através da sociedade do conhecimento. Está falando de distribuição de renda direta e crescimento via mercado consumidor interno, que, na verdade, é como se pensasse assim. Das seis vias ora em curso, três dirigem-se aos setores ligados ao capital. Três dirigem-se aos setores ligados à sociedade, me parece que dando, inclusive, um balanço democrático e feliz para um novo projeto de país que a gente pode ter aí pela frente. Perfeito. Professora Vera, eu quero agradecer. Infelizmente, nosso tempo se esgotou. Daria para a gente continuar aqui por mais umas 2-3 horas conversando. Quero agradecer demais a sua participação nesta edição do Rádio Fiscal Convida. Muito obrigado, viu, professora? De novo, eu que agradeço. Boa semana para todos nós. Perfeito. Um grande abraço para vocês, ouvintes, e até a próxima edição do Rádio Fiscar Convida. Esse foi o programa de entrevistas especiais da 95,3 FM, Rádio Fiscar Convida.